povão, Senegal, região. Diz povão, Senegal, região. Diz povão, Senegal, região. Diz povão, Senegal, região. A grandeza do negro se deu quando houve este grito impedido. E o muçulmanismo que contagiava como religião. E Leaie traz imensas verdades ao povo Fulani. Senegal faz fronteira com Mauritânia e Mali. Da região.